Então vamos que vamos, sejam bem-vindos ao RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo o homem da voz gostosa, Marcelo Pereira. Isso aí, se preparem porque tem filme pra comentar esse mês. Com a gente aqui também, o homem que vai ao cinema sozinho pra ver filme romântico, Renato Maciel. Salve, salve, rataria, beleza? Depois de um mês eu tô reencontrando minha mãe. Acho que esse mês eu passei inteiro no cinema. Que bonito. Muito bem, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar os outros episódios do nosso programa no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem pelo site, você pode enviar uma mensagem também pelo Twitter, no @ratos_cast, ou pelo e-mail, ratoscast, tudo junto, @gmail.com. Nosso cast está disponível também pelo iTunes e pelo Castbox, caso você deseje ouvir no seu iPhone, tablet, em qualquer lugar. É isso aí. Nosso cast de hoje, como fazemos mensalmente, será sobre os filmes de junho. Hoje teremos também uma ratoeira romântica com Renato Maciel. O amor está no ar agora. Pois é, foi o mês dos namorados, né? Renatão foi ver um filme romântico, vai falar pra gente no final do cast. Também no final do cast, o Marcelo vai escolher a próxima bomba pra eu ver esse mês. Então, nesse cast, o Maguinho vai ser super bem tratado. Se depender Você de mim. Não perde por esperar. Não, tô brincando. Muito bem, de tartarugas a peixes, de orques a alienígenas. Esse foi o mês dos blockbusters, né, gente? Maguinho, como é que você define o mês de junho pro cinema 2016? É, o que você acabou de comentar, né? Eu acho que a gente entrou de vez na temporada dos filmes de verão. Os filmes que ditam as regras da indústria, né? No box office de final de ano. Eu gostei, cara. É um mês que, assim, tem muito gênero, né? Então você vai achar filme pipoca, vai achar drama, vai achar suspense, vai achar terror. Qualidade, não sei se você vai achar muito, mas é isso aí. Escutem a gente, porque o RatosCast hoje está super especial. Hoje tem coisa pra caramba pra falar. Renatão, você o que achou do mês de junho? Cheio. Que mês absurdo. Hoje esse mês você foi rato mesmo, né, cara? Foi mais rato do que os ratos. Exatamente, esse mês eu vesti a camisa legal, cara. Eu tentei ver o máximo que eu podia. Eu tinha programado, né, fazer uma lista. Eu sabia que esse mês ia ser um mês cheio e corrido. Então eu tentei cobrir o máximo desses grandes lançamentos que iam sair esse mês pra poder comentar aqui um pouco com vocês. Concordo com o que o Marcelo falou, é um mês, assim, cheio, mas a qualidade realmente não bate tanto ali, não. É até curioso, porque é o começo do verão americano e eu acho que deixou meio que a desejar. Talvez, né? Não sei, mas ele pode ser um dos verões mais fracos, né? Em termos de faturamento, né? Até porque tem muito filme que lá é considerado o grande lançamento do verão americano e aqui, às vezes, chega bem depois. Ou, sim, é verdade. Sabe? A gente tá pegando, assim, os grandes blockbusters, sabe? Pois é, falando em grandes blockbusters, eu vou começar logo com um grande blockbuster pra tirar logo da frente o elefante branco. Renatão, você que foi o homem que viu mais filmes esse mês, me explica por que você não quis ver, de todos esses filmes que você viu, por que você não quis ver o Independence Day? Porque eu resolvi fugir da ratoeira do mês, né? Eu acho que a grande ratoeira desse mês era o Independence Day, e vocês fizeram um cast inteiro sobre isso. Quem quiser ouvir a verdadeira ratoeira do mês de junho, é só escutar o nosso episódio de semana passada, que é mais ou menos uma hora só sobre isso. Cara, eu fugi porque eu não gosto do primeiro filme. 20 anos depois eu continuo não gostando de nada dele, me atraiu, não tem nem o Will Smith, não me interessou em nada. Eu não pra dizer, cara, eu fiquei curioso durante um momento nesse mês, só pra dar uma olhada se era tão ruim assim, se era galhofa tão grande. Só que, cara, o mês foi tão corrido e, sabe, que eu prefiro gastar com alguma coisa diferente, um filme melhor. É, você não perdeu nada, e se vocês viram ou não viram o filme, escutem o nosso cast, como o Renatão falou, que é sobre Independence Day. Foi um cast espetacular, porque o Maguinho surtou no cast. É, cara, foi... Eu até peço desculpas do nosso caro ouvinte. Imagina, foi lindo, mano. Mas foi uma afronta, né? Mas, enfim, caso as pessoas não estão entendendo o que eu estou falando, é só escutar o nosso cast, que tá muito legal. É, e caso o pessoal não lembre, no nosso cast de expectativas, o Marcelo colocou o Independence Day como uma das primeiras expectativas. Coloquei faço aqui a meia culpa. Era o top 3, então a gente sabe como esse filme significava pra ele. Naquele cast, eu ainda dei pra ele a chance de repensar isso. Você lembra disso? Você tem certeza? Tá? Ele falou, não, é isso mesmo. Não, e o pior, gente, que eu fui além e coloquei os caça-fantasmas também. Não, entendeu? O Marcelo é maluco, cara. Eu fui além, mas enfim, é... É ele, né? Estou aberto às pauladas. Ô, Maguinho, aproveitando que você tá com a palavra aí, como eu falei, vamos falar primeiro dos blockbusters, né? Vamos começar logo pelo começo do mês. Esse mês foi um mês bem longo, a gente teve bastante filme, como a gente falou. E vamos falar de um blockbuster que você gostou, que eu sei, que é o Warcraft. O primeiro encontro de dois mundos, do Duncan Jones. Vaca, você foi o primeiro de nós a ver o filme. A gente fez um cast também falando do Warcraft. Correspondeu às suas expectativas? É, a gente fez um cast sobre games, que a gente aborda esse universo, né? E até que ponto a gente consegue ter uma boa adaptação dos games, que é muito difícil, né? E eu acho que com o Warcraft não foi diferente. Eu não sou fã do jogo, joguei pouquíssimas vezes. Então, assim, eu não vou me considerar fã, porque o universo eu não tô ambientado. E eu vou dizer, assim, pra quem é fã do jogo, eu acho que o filme funciona. Só que para uma obra que é lançada para o cinema, onde você tem milhares de pessoas que não conhecem esse universo do Warcraft, o filme é uma grande bomba, sabe? Uma direção muito ruim, um cast de atores pavoroso, efeitos visuais intercalando entre muito bons e genéricos e fracos, um roteiro que você não entende. Foi que é um filme que o Duncan Jones, que é o diretor, que a gente sabe que ele é fã do filme, né? É um bom diretor também, né? É um bom diretor. Só que eu acho que ele fez uma coisa, ele optou por fazer um filme para os fãs, e parece que só os fãs foram lembrados, entendeu? Toda a galera que não conhece, boia no filme como eu, entendeu? Eu acho que se ele quisesse fazer um filme para fã, faz uma conferência em Los Angeles, na China, de Warcraft, e chama todo mundo, e esquece a gente. Caramba. Primeiro, como eu falei, o cast de atores é pavoroso, o principal, né, que é o Travis Fimmel, que faz o Lothar, que o pouco que eu conheço da série, é o principal do jogo, é o cara que vai liderar, vai juntar a famosa aliança. Cara, aí é uma atuação completamente absurda, ele tá cheirado, desculpa o termo, do início ao fim, é uma atuação péssima. O Ben Foster, que faz o Medivh, que é um dos magos, né, do filme e do jogo, muito ruim também. Tem uma coisa legal que eu gostei, assim, os orcs são bem feitos, tem uma trama legal, os humanos são muito mal abordados, e enfim, é um filme muito ruim, não sei se não vai faturar, né, pra que tenha uma continuação. Ele pede, porque se o filme terminar por aí, nossa, é lamentável, entendeu? E quem é fã, cara, eu acho que delirou, mas quem não é fã, não curtiu mesmo, eu, por exemplo. Natão, você também viu o filme, né? Ah, vi, cara, e foi o meu maior arrependimento do mês. Eu deveria ter feito com esse filme que eu fiz com Independence Day. Eu sempre achei que ele fosse ser merda também. Eu vou aqui baixar o espírito do Márcio agora, que é uma merda, o filme é uma bosta. Pior filme do ano pra mim, sério. Até esse filme e o Boneco do Mal. Caramba. Eu fui como fã do Duncan Jones. Eu gosto muito do trabalho dele. Eu acompanho desde do Lunar. Então, eu dei uma chance e tal. Eu sei que ele é um cara muito apaixonado pelo mundo de Warcraft, né? Eu vi as entrevistas deles. Eu vi o primeiro trailer e eu fui mostrar ele pro Marcelo. Falei, cara, você viu esse trailer? Olha como o CG tá nojento. E aí, melhorou, não? Não, é aquilo mesmo, sabe? É muito, muito ruim o CG do filme. E isso me incomoda muito, cara. Porque me distorce completamente da história. Aquela qualidade ruim, cara, em contraste com os atores, com as armaduras, as coisas práticas do filme, fica horroroso. A história é corrida. De repente, em 15 minutos de filme, já tinha se passado por 72 cenários diferentes e dois mundos, enxurrada de personagem, eu não sabia nada que estava acontecendo. Você tá falando do Warcraft mesmo ou do Independence Day? Tem certeza que tu não viu, não? É a mesma coisa. Só que o elenco, pelos nomes principais que eu conheço, eles não são ruins. Eu comecei a ver o Vikings, o Travis Fimmel, ele é o Ragnar, né, do Vikings, e ele tá bem na série. Dominic Cooper tá fazendo Preacher, quem quiser dar uma olhada nessa série, é muito legal. Foster, cara. Sou muito fã do Ben Foster. Ben Foster é um excelente ator e muito desvalorizado, eu acho. Toby Kebbell, cara. O Toby Kebbell, por captação de movimento, ele tá ali pau a pau com o... Espetacular ator. Ele faz o Durotan. É, ele é o Durotan e ele fez o Koba no Planeta dos Macacos Confronto. Ah, sim, é verdade, é verdade. Tá muito porra, bem. Ele é foda e porque são bons atores, mas, porra, não. Não foi. Totalmente mal trabalhados no filme. A ambientação que o Renato falou, quem não conhece, Marcelo, esse universo, você não entende nada, cara. Cara, isso é uma merda. Continuando nos blockbusters. Eu vi a Tartaruga Ninja. Quem que mais viu esse filme? Ah, continuação. Não, cara. Eu vi, cara, eu vi. Não sei porquê, mas eu tava num dia daqueles, eu falei, vou no cinema. E aí tava começando a Tartaruga Ninja, era o único que tava começando. E eu falei, ah, vamos nesse mesmo. E, rapaz, o pior do que eu imaginava aconteceu. Me diverti. Eu achei que você ia até falar uma coisa legalzinha. Eu me diverti no filme. Ah, tá, entendi. Eu acabei que me diverti, cara. Achei o filme ruim. que é um elogio comparado com o primeiro. Então, mas o filme é extremamente bem feito. Eu fiquei muito, muito feliz, assim, de ver como a tecnologia, na minha opinião, evoluiu do primeiro filme pra esse. A questão das tartarugas, assim, dessa vez elas têm uma personalidade. Dá pra ver que elas têm uma personalidade. Até a fisionomia mudou um pouco. Nossa, espetacular. Cara. Não, pois é. Você vê que o Donatello, ele é mais magrinho do que os outros. Você vê que o Michelangelo, ele dessa vez fica bem mais claro que ele é mais baixinho que os outros. É uma coisa que não era bem desenvolvida. Não era. O Rafael é fortão, sabe? Isso continua me incomodando, cara. Eu odeio o fato de eles terem colocado o Rafael como, tipo, fortão. O Brutamonte, sabe? Mas, enfim, isso é uma coisa que eu acho que também já tem bastante no primeiro filme, né? Ele era maiorzão. Ele é gigantesco. Sim. Mas eu achei o filme interessante. Assim, é uma vergonha pra alguns atores, né? O caso da Laura Linney, por exemplo, tá nesse filme. É uma vergonha. Mas ela não parece estar fazendo de qualquer jeito. Não. Mas, olha, eu vou te falar uma coisa, Maguinho. A gente falou de dois filmes aqui, né, no início, o Independence Day e o Warcraft, filmes que a gente não recomenda. Esse, se você tiver alguma curiosidade bizarra, vai ver. Eu até indiquei pro Rafael Soares, meu amigo lá no Canadá, tá, ele acabou gostando mesmo. É um filme mais divertido do que você espera. Primeiro é muito ruim, cara. Muito ruim. Não... É uma continuação, Maguinho, completamente desnecessária, na minha opinião. Sim, claro. Mas o filme é melhor, a história é mais redondinha, pelo menos, interessante, não me deu sono como o primeiro. É bobo, é bem infantil, é bem pra criança mesmo, mas é muito bem feito. Pelo menos é uma coisa que o trailer tinha me assustado, que eu achei que era bem mal feito. Mas naquele tempo que eu tive no cinema ali, não vi o tempo passou, não. Passou, tipo, passou. Né? Que bom, cara. Não é o melhor filme do mês, não vai ser o pior filme do ano também, apesar do fracasso que ele foi nos Estados Unidos. É verdade. Concordo com tudo que você falou, ainda completo com mais duas coisas. Dois bons motivos pra assistir o filme, Bebop e Rocksteady. Eu ia perguntar isso agora, como é que eles... Cara, eu adorei a caracterização dos dois, adorei a interpretação dos dois. Eu sou fã do Tartaruga Ninja dos anos 90. É bem desenho mesmo, né? O desenho, Tartarugas do desenho dos anos 90, é a minha geração de tartarugas. Cresci com isso, e é a primeira vez que a gente tá vendo esses dois personagens que são exclusivos do desenho chegarem às telonas. Se eu não me engano, Tartaruga Ninja 3 ou 2, aquele filme antigo, eles fizeram dois monstros que seriam a versão do que seria o Bebop Rocksteady. Eles não usaram o mesmo nome e o mesmo animal, a mesma caracterização, por causa de direitos autorais. Mas agora eles têm o direito completo, por causa da Nickelodeon e tal. Então eles usaram os personagens e, cara, eu adorei cada segundo e momento deles em tela. Foi muito legal, valeu bastante isso. Ainda nesse tema dos blockbusters, né, dos filmes mais esperados do ano, Renatão, o que você fala pra gente? Um filme também que a gente fez o cast, se você não participou, Invocação do Mal 2, do James Wan. O que você achou do filme? Cara, eu achei esse filme espetacular. Concordo com vocês em diversos pontos. Caso vocês não tenham escutado, procurem o episódio do Invocação do Mal 2 aqui, nosso vídeo. Fizemos com o nosso querido Fernando Ticon, né? Que é um especialista. Um abraço. Né? Verdade. James Wan, esse manja do terror. Cara, ele manja não só de terror, mas ele manja de cinema de qualidade. O jeito que ele filma planos sequências, eu vi vocês comentando no cast. Cara, como aquilo me deixou, às vezes, falando alto. Eu fui assistir com a minha namorada e fiquei assim, cara, olha essa câmera. Olha isso, olha esse jogo que ele tá fazendo. As atuações são excelentes. É, eu acho que o filme, ele é um pouco inferior no sentido do primeiro, porque eu acho que ele cai mais no clichê do terror, em questão de dar susto e virar mais aquele tipinho de filme de terror. E foi engraçado porque eu assisti o filme numa maratona, né? Eu vi na sequência dois filmes, e eu, antes desse, eu assisti o Procurando Dory. Então, tipo, eu tava naquela leveza, aquela alegria, e de repente uma porra. Entrou relaxado no cinema. E a Freira entrou. Esse, pelo menos, você recomenda, né, Renatão? Com certeza, o filme é muito bom. Muito bem. Eu convido vocês que estão ouvindo a gente a ouvir esse cast sobre o Invocação do Mal. A gente falou detalhes de bastidores, foi bem interessante. Fizemos um cast com muito carinho, cara. É um cast que tá bem explicativo, a gente fala sobre o filme, sobre spoiler, histórias, né, do casal Warren. Vejam lá. Quer dizer, escutem. Maguinho, falando em sequência, você foi o único de nós que teve coragem de ver Truque de Mestre 2. Assim como a Tartaruga Ninja, né? Foi necessária essa continuação? Não foi. Mas vou explicar uma coisa assim. Diferente do Independence Day 2, né? Que eu escutei pessoas falando assim, mas se você gostou do primeiro filme, vai gostar desse. E não é verdade. Nesse vale, né? Se você embarcou na loucura mágica, né, vamos dizer assim, do primeiro filme, você vai curtir esse também. Eu curto muito esses filmes desse universo de mágica, magias, entendeu? Sendo que ele é muito inferior ao Grande Truque e ao Ilusionista, né? No segundo filme, cara, ele tenta tapar alguns buracos, os vários buracos que o primeiro filme deixa, e até consegue. Ele não se sustenta, a franquia inteira, em um filme de mágica, né? Ele não é um filme de mágica. Mas eu acho que ele se sustenta nas várias reviravoltas que o roteiro te apresenta de uma forma louca e absurda, entendeu? É uma galhofa, na minha opinião, uma galhofa positiva. Uhum. Mistura meio 11 Homens e um Segredo com Mercenários. E nesse segundo, cara, tudo tá maior, como no Independence Day, sabe? O filme repete as mesmas rimas temáticas, as mesmas mágicas, só que de uma forma maior. O filme, novamente, a gente fala meio, quer dizer, eu, né, falo a mesma coisa sobre o mercado chinês. O filme tem meia hora, até mais, se passa em Macau. E assim, se você comprar o assalto principal, que é, cara, é tão inverossímil, é tão viagem. Mas se você embarcar, cara, do que vier dali pra frente, cara, é pipoca. E o filme que você tem, olha só que coisa legal. Você tem no seu elenco o Harry Potter, você tem o Hulk, você tem o Alfred, você tem o Lex Luthor, você tem Deus. Entendeu? Então, assim, é um belo cast, eu recomendo, porque é um filme divertido. Ô, Renato, acho que o Maguinho resumiu esse filme agora, né? É um filme que eu quero ver. Eu sei o quanto o primeiro filme é ruim, mas é um filme que, se a gente fosse fazer aquele cast do filme que só eu gosto, parte 2, eu colocaria ele lá, porque eu gosto muito daquele filme, eu gosto da maneira que eles pegam a mágica e transformam ela num super poder. Sim, sabe? Nada faz sentido, nada é explicado ou justificado, mas é legal e isso importa. Cada um tem sua mania bosta de filme. É verdade. E nesse filme, Renato, uma coisa que eu achei legal, assim, que a química de todos estão muito legal, sabe? Eles estão muito à vontade, sabe? E aquilo, é uma galhofa positiva. É, o elenco é muito legal, cara. É verdade. Eu tenho curiosidade de ver só por causa do Michael Caine, que eu sou muito fã dele, como vocês sabem. É, você tem a sua mania de ver todos os filmes de Michael Caine, né? Pois é. É verdade. Mas esse eu pulei, cara, porque eu não suporto o primeiro filme. Mas, vamos lá. Eles têm que pagar as contas dele. Aliás, esse foi o mês de pagar as contas, né? Depois eu vejo isso aí quando tiver de graça passando na televisão. Ô, Renatão, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós falamos dos blockbusters americanos, mas os filmes nacionais mais esperados é o filme do Afonso Poyart, né? O Mais Forte do que o Mundo, que é a história do José Aldo. Um filme que há muito tempo já se fala desse filme e tal, né? Produção, tem dinheiro do UFC. Você viu o filme, né? Você acabou que conseguiu ver o filme. E, quem me conhece sabe que eu sou muito fã de MMA. Eu acompanho o UFC há muitos anos. E do Poyart também, né, cara? É, e do Poyart também. Eu sou muito fã do cara, já comentei isso aqui em outros casts. Então, esse era um filme que tava na minha lista dos mais esperados pra esse ano. Meu top 10, tava lá esse filme, tava guardando muito. É um filme que tem produção há muito tempo, já chegou a ter uma vida no Salvador, como o José Aldo, né? Ele ficou durante um bom tempo até se preparando pro papel. Desde o trailer, o filme me chamou a atenção e eu fiquei aguardando. E eu não me decepcionei nem um pouco com o filme. Eu achei o filme incrível. É engraçado como fica isso, né? Eu fiquei com medo de ter muito da assinatura do Poyart e, ao mesmo tempo, eu fiquei com medo de ter pouco da assinatura dele. É porque ele é um cara tão presente, sabe? Você percebe tanto a mão dele. Chama muita atenção pra movimento de câmera. Chama. Movimento de câmera, efeito. Ele é um cara que trabalha muito bem com isso. Ele tem uma estética quase que de videoclipe. Ele vem da publicidade, legal, né? Então, ele tá bastante acostumado com ele. É tanto que tem várias cenas do filme que são engraçadas, que ele coloca a câmera em lugares, assim, super inusitados, super diferentes. Algumas vezes esquisitos, tipo um plano que ele coloca a câmera dentro da privada, sem sentido, durante um segundo, assim, ele bota a câmera lá. E outros planos geniais que ele faz, como nas sequências de luta. Por exemplo, você vê um Creed da vida, que na sequência de luta final é o ginásio lotado e a luta acontecendo e flash de câmera. Nesse não, a luta, quando ocorre a grande luta do Aldo pelo cinturão, é como se fosse num estúdio, tudo apagado ao redor, você não vê nada, só vê os treinadores nos corners tal, e eles lutando. Seria, na verdade, as lutas interiores do Aldo. Ele luta pra ele naquele momento, entendeu? Ele mostra bem a vida dele, uma vida sofrida do José Aldo, e uma preocupação que eu tinha também era na atuação do José Loreto. Ele é um ator que eu acho muito irregular pra ruim, e o engraçado é que nas cenas mais dramáticas que eu achei que ele ia deixar a desejar, foi muito bem. E nas cenas que eu achei mais cenas de encontro dele com a esposa dele no filme, que é Vida pela Cleo Pires, ele foi muito canastrão, muito fraco, não entregou bem, mas no geral eu achei espetacular, cara. Claudio Hanna tá muito bem como a mãe dele. o Jackson Antunes rouba... A Cláudia Ohana tá vestida nesse filme, né? Só tá, pra... tá, vestida, ah, tá vestida. Melhor assim, né? O Jackson Antunes, ele rouba o show como o pai do José Aldo. Excelente ele... ator também. Nossa, cara, ele tá destruindo no filme. Sério, é uma das melhores coisas do filme. É o Charles Bronson brasileiro, né? É, todo mundo sabe que o cigarro faz mal, né? É verdade. E é um cara que eu gosto muito e eu achei ele meio fraco nesse filme, é o Milan Cortais. Ah, bom ele... ator também. É, excelente ator. Qual filme nacional não tem o Milan Cortais? É, então, pois né? É. Mas ele não tá bem nesse. Ele tinha que estar lá. Ele é o Dedé Pederneiras, que é o treinador do Aldo, um grande nome do MMA. Eu não achei ele tão bem assim no filme, não, cara. Mas, no geral, eu recomendo, assim, muito pra todos vocês, cara. Assistam Mais Forte Que o Mundo, a história do Zé Aldo. É belo exemplar de filme. Eu não falo nem um belo exemplar de filme nacional. Não, cara, é um belo exemplar de filme. Eu tô curioso de ver, sinceramente. Também. Vou ver se eu consigo ver antes de sair de cartaz. Não, eu vou falar, cara. Eu assisti o filme, a sala de cinema tava lotada. Pois é. Você viu na estreia? Eu fiquei muito... Não, eu vi na segunda semana, eu acho. Tá. Eu fiquei até bem feliz com isso, cara. A sala tava bem cheia. Eu vi numa terça-feira. Mas o filme ainda tá em cartaz. Já passou um mês, mais ou menos, que ele estreou, né? Ou seja, o público tá procurando. Isso é bom. Não só pro cinema nacional, né? Mas até pro tema, né? É uma coisa bem atual. Totalmente. Coisas que, um esporte que os brasileiros gostam também. É, uma pessoa que os brasileiros se identificam. É o esporte que mais cresce no atualmente, é o MMA. E ele é um dos grandes campeões, né? É um dos principais nomes da história do MMA. Então, é um cara que conversa muito com o brasileiro. E o filme tem de tudo. Ele emociona, ele diverte em diversos pontos. Ele tem elementos de comédia muito bem pontuados. Bem legal o filme. Ô, Renatão, você diria que essa foi a grande surpresa que você viu esse mês, não? Grande surpresa, não, cara. Pra mim, eu diria que ele é o melhor filme que eu vi esse mês. Ah, é o melhor filme que você viu. Ah, que legal, que legal, Renato. É. Maguinho, fiquei feliz, bela crítica. Maguinho, qual foi a grande surpresa que você teve esse mês? Conta pra mim. Cara, eu agradecer de primeira mão o nosso caro Fernando Ticon, né, que faz os casts dos filmes de terror com a gente, que me convidou pra uma pré-estreia do filme nacional chamado O Caseiro, né, eu fui ver numa segunda-feira. A surpresa por quê? Porque eu acho super válida a ideia do nosso cinema ter filmes de gênero. Ah, você né? sempre gente... cobra isso, né, Maguinho? Exatamente. Eu acho que, assim, é muito bom pro nosso cinema, esse filme de gênero, pro público saber que a gente tem várias vertentes, entendeu? E não só uma, não só aquela comédia pastelão, horrorosa, entendeu? Por isso que O Caseiro merece um destaque. Pela tentativa, né? Não tanto pelo seu conteúdo. Conta a história do Davi, né, que é interpretado pelo Bruno Garcia, onde ele é um professor de uma faculdade, né, que faz psicologia, e ele tem um livro, ele é cético, né, ele não acredita em fantasmas e tal, né, mas na ciência, e uma das alunas, né, tem um caso onde ele se interessa em ir ajudar, que é onde a irmãzinha dela, numa casa... É Invocação do Mal ou é O Caseiro? Esse não, é O Caseiro. É O Caseiro do Mal. É O Caseiro do Mal, exatamente. Então a historinha tá lembrando um pouco. Aonde a filha, ela tá sendo assombrada, aquela família inteira, pelo fantasma, supostamente fantasma do caseiro que se matou vários anos atrás. Eu acho que assim, a história do filme não é nova, entendeu? A gente reparou que não. Já tá sendo, né, falado aí por vocês. O que eu acho que é interessante é assim, foi o que eu te falei, o gênero, mas cara, é um diretor estreante, só que assim, o principal do filme, que faz com que ele seja pra mim muito, muito fraquinho, cara, é a própria direção de atores, sabe? É. Os atores estão muito ruins, mas muito ruins que lembra filmes independentes de câmera caseira, sabe? Isso aí você nota que é o diretor que não tem aquela habilidade ainda pra lidar com os atores, lidar com o roteiro na mão, que é escrito por ele também. A atuação prejudica tanto o filme e o andamento dele que te faz você não embarcar na história, entendeu? Você nunca consegue ser inserido porque as atuações são muito ruins. Mas é um diretor que, assim, vai precisar ainda de uma grande bagagem, entendeu? Eu acho que o principal problema do filme se reside nele, entendeu? E nas atuações que ele comanda, né? Mas vem cá, mas, o filme, cara, é surpreendente, eu acho que... não? Oi? O filme é surpreendente, como filme de terror, assim, te deu susto? Não, também não, porque as atuações são tão ruins. O Davi, que é o Bruno Garcia, tá menos pior. Certo. Mas todo o resto é muito fraco. As duas irmãs, horrorosas, tadinhas, sabe? Elas estavam lá, né, na pré-estreia, falaram com a gente e tal, mas tadinhas, elas são muito ruins, cara, e a história centra em uma delas, que é a mais novinha, que tem a pior atuação do filme inteiro. Então, assim, eu acho que é um exemplo popular que as pessoas, né, só pra conhecer que a gente também tá começando a abrir o leque pra filme de gênero, né, mais do que o conteúdo que é muito aquém. Valeu a tentativa, então. Valeu muito. Então agradecer o Fernando Ticon mais uma vez por convidar o Ratos de Cinema. Fernandão, né? Um grande abraço pra você e até a próxima. Pois é, Maguinho representando Ratos de Cinema lá na pra isso aí. Eu vi o trailer desse filme, eu achei o trailer ruim, mas trailer nacional ser ruim, né? Tipo, não é uma coisa nova. É meio chovendo molhado, né? Agora falando em trailer ruim e filme melhorzinho, a minha surpresa desse mês foi um filme chamado Raça. Olha que legal. É Race, em inglês, que é do Stephen Hopkins. Vocês lembram do Stephen Hopkins? Não. Esse nome toca. O Renatão acho que vai lembrar, né, Renatão? Eu lembro, cara. Quando eu fui assistir esse filme, o nome apareceu e eu. Pô, peraí. Porra, o Stephen Hopkins, nome... ele é um diretor que quando eu era mais novo, eu amava o Stephen Hopkins. Ele é aquele diretor dos filmes ruins que você gosta. Predador 2. Oh, que legal, não sabia. Pois é, não, então, ele tem alguns filmes que eu adorava ver quando era criança. É Uma Jogada do Destino, é um filme com o Emílio Esteves, que eu acho muito bom. Ah, ele fez aquele filme A Sombra e a Escuridão, que sim, é horroroso. Sim, claro. Ele é um diretor. Perdidos no Espaço. Olha. São filmes que eu vi no cinema. É verdade. Ele é aquele diretor. Perdidos no Espaço. Ele é aquele diretor de estúdio, né? Aquele diretor que o estúdio traz e fala assim, ó, você vai dirigir esse filme aqui, sabe? Foi um dos diretores responsáveis pelo 24 Horas, aquela série com o Kiefer Sutherland. Tanto que ele tá de volta agora no 24 Legacy, né? Que é um tipo um reboot. E nesse filme ele tá fazendo um gênero completamente diferente do que ele tem na filmografia dele. É um drama, é uma biografia sobre o Jesse Owens, que foi um corredor, né? Um atleta, na verdade, porque ele praticava o salto também naquela época. Disputou a Olimpíada de 1936, se eu não me engano, né, Renato? Isso mesmo. Foi em Berlim, durante o domínio nazista, né? O Hitler tava atingindo já um patamar bem grande, tanto que logo depois ele invadiu a Polônia. O filme aborda essa parte, né, de quem era o Jesse Owens, um negro, numa época onde o racismo era muito grande. E em inglês, o race, né, que também significa raça, mas também significa corrida, né, o esporte que ele faz, que ele pratica. Tem um duplo sentido no nome original. Tem esse duplo sentido, mas também tem um duplo sentido nessa tradução nacional. Você não achou, Renatão? Sim, a raça em questão da raça, né, da raça, cor da pele dele, e dele ser uma pessoa com raça, com garra. Pois é. Nada, né? Deu um casamento aí também, né? Não exatamente igual ao título americano, mas enfim. O Devo elenco do filme também é muito bom, cara. O filme tem o Jason Sudeikis, que é um ator que eu gosto. Eu não achei que ele tá muito bem nesse filme, mas ele não compromete. Pô, eu achei ele uma das grandes surpresas. Pois é, eu gostei dele, mas eu sempre espero ele um pouquinho mais, pelo menos fazendo um papel dramático, que é uma coisa que a gente quase não vê. E, bom, o elenco do filme é muito bom. O próprio Seth James, né, que faz o Jesse Owens. Sim, Owens, sim. Ele tá excelente. Um ator novo, né, cara? Um ator... É. Tem 22 anos, pelo que eu vi, e muito bom ator também. Como biografia, não achei nada demais, nada espetacular. Eu achei assim, o que chama atenção pelo filme, ele é muito bem feito. Eu não sei se você, no cinema que você tava, Renatão, você conseguiu ver bem a questão toda da iluminação e do CGI, mas ele é extremamente bem feito. O terceiro ato do filme se passa praticamente todo dentro de um estádio, que é quando ele tá competindo lá em Berlim. Tem um plano sequência nesse filme, Maguinho, de uns 5, 6 minutos, mais ou menos, que é quando o Jesse Owens entra no estádio e antes dele começar a competir, a primeira prova dele. Rapaz, olha que plano sequência bem feito, que croma bem recortado, sabe? Pô, que legal. O efeito do público, né, do estádio, os figurantes atrás, sabe? Tipo, toda a movimentação espetacular pelos efeitos especiais, assim, pela maneira que o filme foi feito. Surpreende até, né? Porque é um filme relativamente independente e muito bem feito. Eu só tenho um problema com o filme, que é o seguinte, eu achei ele muito longo. Ele tem 2 horas e 15. Ele é bem longo. E apesar do filme ser interessante, tem muita coisa ali que ele poderia ter cortado. Mas eu fiquei feliz por ele voltar ao cinema, sair um pouco da televisão, ele ficou 10 anos fazendo televisão, e ele voltou com um filme decente, voltou com um filme corajoso, né? Porque um diretor pra fazer um filme de 2 horas e 15 colocar no cinema, tem que ter um nome. Foi a minha surpresa. Pô, que legal, Marcelinho, que legal. Eu também gostei muito, cara. Eu acho que eu gostei mais por causa dos atores. Eu concordo com você na questão que ele tem bons momentos da direção dele, a utilização do croma, como você mesmo disse. Mas eu acho que ele, em vários momentos, pra mim, ainda parece um filme de TV, sabe? History Channels da vida, coisas assim, sabe? Que, eu acho que isso pra mim, destoou um pouco. E ele realmente é muito longo. Eu acho que se ele tivesse uns 35 minutos a menos, ele seria... Mais redondinho, seria melhor, né, Renato? Mais redondinho. Ele é um filme que demorou pra sair aqui. Ele já estreou nos Estados Unidos há um tempo. Ninguém esperava muita coisa dele. E ele foi muito bem recebido. Sim, lá fora. Sim, verdade. Bem, Renatão, qual foi a sua surpresa desse mês, então? A minha surpresa foi o filme Contrato Vitalício, o primeiro filme do Porta dos Fundos no cinema, e me trouxe curiosidade e medo ver a mudança do Porta pra grande tela, porque nem sempre acertam, né? Eles são conhecidos pelas sketches de 2 minutos e 30, 3 minutos, eu acho que talvez um dos grandes acertos deles é o Grande Gonçalves, que é a série da Fox. Uhum. O filme tem 2 horas e ele não parece ser uma sketch prolongada. Digo isso não na questão de história. Eu acho o Yann SBF um bom diretor. É, quem não viu o próprio Entre Abelhas, eu acho muito, muito bom aquele filme. É. O trabalho de direção dele é incrível. Por mais que o Yann arrisque, eu acho que ele acaba em vários enquadramentos, várias situações. Parece que tipo, opa, peraí, tá começando uma sketch do Porco agora. Uhum. Agora, indo na questão do roteiro, é a história de 2 amigos, um diretor, que é vivido pelo Gregório do Vivier, e o Fábio Porchat, que é um ator, e eles ganham um prêmio em Cannes, e o trailer já conta isso tudo, né? Que ele assina um contrato vitalício pra fazer... Some e aparece 10 anos depois e quer fazer um filme bizarro sobre alienígenas do centro da Terra. E dali uma série de situações bizarras acontecem. O filme é uma grande crítica ao mercado cinematográfico, sabe? Mas com os extremos exageros que o Porta dos Fundos já é conhecido por fazer. Pegam situações e personagens e levam eles ao extremo. Toda a questão de captação, de marketing, tudo isso é mostrado lá e ridicularizado de uma forma até que bem competente. A sala de cinema que eu tava não tava tão cheia, eu até me surpreendi por isso. Mas eu acho que eles estão perdendo muito público pra Dory. Uhum. Mas o público que tava se divertiu muito, riu muito durante o filme inteiro. O Luiz Lobianco é, pra mim, o melhor personagem do filme. Todas as falas dele são muito bem colocadas e muito engraçadas. O Marcos Veras tá ótimo, Tati Lopes também. A Júlia Rabelo, né, não lembro o nome do personagem dela, ela faz uma versão da Fátima Toledo no filme. Sim. Quem não conhece a Fátima Toledo, ela é uma preparadora de atores. Preparadora de atores, que leva tudo no mais extremo. Ela preparou o elenco do Tropa de Elite. Cidade de Deus. É. Então, o que ela faz com ele, cara, é muito engraçado. Eu achei bem legal, cara. Eu me surpreendi mesmo com filme. Valeu, ó. Eu fiquei curioso, hein? Aldo e Porta dos Fundos, hein? 2 filmes nacionais esse mês que, segundo o Renatão, valem o ingresso. Maguinho, já que o Renatão deu a introdução, Procurando Dory, continuação do Procurando Nemo, do Andrew Staten, a gente falou do filme, um pouco do filme, das nossas expectativas, né? No nosso cast também, no dossiê Pixar. Correspondeu às suas expectativas ou não? Chorou ou não chorou? Não, eu me emocionei muito no curtazinho antes, que é maravilhoso. Cara, o curta é brilhante, o curta vale o ingresso. Cara, o apuro visual da Pixar, você jurava que você estava vendo uma imagem real. Realmente, assim, é absurdo, sabe? E falando sobre o Dory, o que eu paguei pra ver, ele me entregou, entendeu? Não é melhor que o original, mas, cara, como a Pixar consegue criar personagens lindos e fofinhos, cara, o que é a Dory bebê? Cara, aquilo ali vai vender, mas vai vender. E tem em seus 15 minutos, na minha opinião, o melhor do filme, que o filme aborda e ele explica de uma forma muito didáticazinha e bem orgânica algumas pontinhas do primeiro filme, uhum. Né? E eu acho muito legal como ele conversa com o primeiro filme, com vários fanservices, mas super orgânicos, nada jogado. A Pixar, novamente, nos apresenta um dos melhores personagens coadjuvantes do universo, cara, que é o Hank, que é um polvo absurdamente bem feito. O visual do polvo, o polvo andando, se locomovendo, eu fiquei de boca aberta sempre que o polvo tava em cena. Só não curti muito os flashbacks do filme, que eu acho que parece que é um artifício que o roteiro usa pra solucionar algumas ações dele. Mas, no geral, cara, é um filme que eu gostei. Não tá no hall dos melhores filmes da Pixar, mas vai faturar bastante, vai vender pra cacete. É o estilo Disney de se ganhar dinheiro. Só pra deixar claro aqui, o curta se chama Piper. Piper, foi isso aí. Dirigido pelo Alan Barilaro. É uma coisa linda. Eu acho que, assim, em termos de animação, quem é animador, né, o Marcelinho que trabalha com isso também, sabe que quando você quer esbanjar qualidade, você coloca água. Incrível. E a água é muito real. Eu trabalho até com um rapaz que também trabalha com animação e ele falou que o que mais impressionou ele nesse curta foi o peito do passarinho. Uhum. Os passarinhos, eles respiram mais rápido, parece, né? Sim. Um ritmo mais acelerado. temporada. E ele falou que ele ficou reparando isso, como é perfeito, assim, né? O timing desses detalhes simples, é, né? É, o apuro visual que a Pixar nos apresenta é soberbo, sabe? É incrível, uhum. É incrível. Então, super recomendado. E vejam os dois, né? Porque eu sei que tem algumas salas que o curta não é colocado, né? Sério? Tem isso? É, sim. Eu li isso ontem. Mas, ainda bem que eu consegui ver numa sala que tem o curta, e quem puder ver, e tomara que estejam os dois, porque são dois times ótimos. Não, por favor, vejam o curta, cara. É incrível. Eu acho legal porque a mensagem do curta conversa muito com a mensagem que o Procurando Dory. É verdade. Tá? Boa, Renato. Boa, então, Renato. Eu acho que casa muito bem isso. Eu gostei muito do Procurando Dory, me diverti demais. E não só eu falo isso, cara, pelos dubladores americanos, dubladores originais. Cara, uma salva de palmas sempre pra dublagem brasileira. O filme é incrivelmente bem dublado. Eles usam, tipo, expressões muito populares aqui. Eles colocam uma inserção da Marília Gabriela, cara. É muito legal, é muito legal. Muito engraçado. Toda hora que aparece, você vai rir daquilo, porque é realmente muito bom. E agora, só uma dicasinha pro nosso caro ouvinte. Fique até o final, tá? Depois dos créditos, tem umas cenazinhas que são muito legais também, né, Renato? É, eu não vi, não. Renato, você descobriu agora, cara. Poxa. Eu não consegui ainda ver o Dory, vou ver. É um dos filmes que eu estou esperando, mas que eu quero ver. Tem um outro filme também que eu não vi ainda que eu quero ver, além do Aldo e do Porta dos Fundos, que eu resolvi colocar na minha lista agora depois desse cast. Quero ver um filme chamado A Despedida, que é um filme nacional também, que é com Nelson Xavier e a Juliana Paz. Eles ganharam prêmios em Gramado, ganharam diversos prêmios no ano passado por esse filme. E é um filme que, se eu não me engano, só estreou aí no Rio. Porque aqui em São Paulo não estreou, eu fiquei ligado. Estranho isso, né? Pois é, eu tava aí no Rio quando estreou, eu falei, bom, vou voltar para São Paulo, vejo lá em São Paulo. E não tava aqui. E tem um filme também, cara, um filme francês do Jean-François Richer, que é um diretor que fez muito filme de ação com o Vincent Cassel. Ele fez a refilmagem do O Assalto ao 13º Distrito. Que é um filme ruim, enfim, mas eu gosto, eu acho ele um diretor francês interessante. E é um filme com o Vincent Cassel. Que, excelente ator, né? Pois é, e com o Dustin Hoffman francês, que é o François Cluzet do Intocáveis. Que ele é a cara escarrada do Dustin Hoffman quando era novo. Então, é verdade, é verdade. É um filme que também tá nos cinemas ainda e eu tô procurando. Deixa eu começar com o Renatão. Renatão, tem algum filme que você não viu que você ainda quer ver? O Truque de Mestre 2 foi o que eu deixei passar, que eu tava querendo dar uma olhada. É, Maguinho? Então, tô querendo ver dois filmes, baseado no que vocês falaram. O Raça, que pelo visto parece ser um excelente filme, e a história do José Aldo também, eu fiquei muito afim de ver. Muito bem. Renatão, o que você pode falar pra gente do último filme do nosso querido Bill Murray? Rock in Cabo, não é isso o nome do filme? É, Rock in Cabo. Em inglês é Rock the Casbah. É decepcionante, cara. Eu imaginava. Que pena, hein? Eu imaginava. Pela cara. É a história de um empresário musical, né? Meio canastrão e fracassado, que resolve seguir um conselho e vai levar uma cantora pro Afeganistão pra fazer show pro exército. E lá ele acaba perdendo dinheiro dele, o passaporte dele, e ele acaba se metendo em várias confusões pra tentar sair de lá. Ele acaba conhecendo uma cantora que é incrível e ele tenta colocar ela pra participar de um programa de televisão de lá, mas como ela é mulher, sofre todo aquele preconceito. Enfim, é engraçado, pelo menos, não é? Do Barry Levinson. Não, cara, não é engraçado. O filme atira pra tudo que é lado. De repente, o Bruce Willis aparece no filme. Caramba. E não rende bem. Eu acho que o roteiro é fraco. Achei o filme meio longo, um pouco arrastado. Faltou o que eu esperava no filme, que era a graça e o humor característico do Bill Murray. Me perdeu nisso. O Barry Levinson é um diretor que se perdeu feio, né? Um diretor que fez Rayman, ótimos filmes, assim, nos anos 80, 90. Que se perdeu há muito tempo, ele tá até trabalhando algum tempo na televisão. Ele tava meio sumido, né? Ele tava desde 2010, né? Que não fazia nada, né? Pois é, eu tô até vendo uma série que ele dirigiu os dois primeiros episódios, que é o Shades of Blue, que tem o Ray Liotta e a Jennifer Lopez também. Nada especial da direção dele. Pelo jeito, no cinema também não, né? Já há algum tempo. É, ele meio que partiu pra comédia há um tempo e, cara, ele não acerta. Ele fez um filme chamado Inveja Mata. Sei. Do Ben Stiller com o Jack Black, cara. Sério, é um dos piores filmes da minha vida. Renatão, seu melhor filme desse mês pra gente poder encerrar aqui. José Aldo, verdade, você já falou. Falei. Maguinho, você não falou, desculpa. Melhor filme, você. Pô, melhor filme, estamos com Invocação do Mal 2. Belíssimo exemplar do filme de terror. Muito bem, eu vou ter que assinar embaixo com você nesse, Maguinho. E a bomba, Maguinho, o que você diz? Ah. Precisa dizer, não? Tá, escutem o cast passado, Independence Day 2, infelizmente, a bomba do mês, quiçá, Do ano. Eu vou assinar também esse embaixo. Renatão, sua bomba. Ah, Warcraft. Assina Com embaixo e tá certeza. tudo certo. Com certeza o Warcraft, dos que eu vi, mas eu não duvido que Independence Day esteja ali pau a pau. Vamos partir agora pra ratoeira. Vocês estão prontos, não? Ah, vamos lá. Renatão, respira fundo. Foi uma das ratoeiras que eu mais vi gente indo ver, cara. Eu não sei se foi porque as pessoas escutam a gente, vão ver também pra depois escutar a gente. Tô curioso pra saber o que vocês vão falar desse filme. Aquela trilha do George Michael agora, né, Como Renatão? é? Agora vamos lá, acendam uma vela aromática e vamos Então, pro parte romance. com a gente. Então, o filme se chama Como Eu Era Antes de Você, Ratoeira a partir de agora. É, a ratoeira desse mês foi Como Eu Era Antes de Você. Eu que escolhi pro Renatão. Vou explicar agora, vou justificar a minha escolha. Eu escolhi esse filme porque era um filme que estava sendo super divulgado antes de estrear. Isso era o primeiro motivo, que essa é uma das regras da ratoeira. Tem que ser um filme relevante. Sim, e esse filme qualificava como relevante, concorda, mãe? Sim, com certeza. Segundo, pô, elenco conhecidíssimo pelo Renatão, Emilia Clarke no filme, né? Charles Dance, Sam Claflin não está no Game of Thrones, mas o Renatão conhece pelos Jogos Vorazes, que eu sei. É, fez alguma coisa de importância na Inglaterra, você tá nesse filme. Tá no filme. O terceiro motivo, né? Porque era o mês dos namorados e esse filme era o exemplo perfeito do mês dos namorados. E eu achei que se enquadrava com o gênero que o Renatão não gosta. Infelizmente, mas isso é parte da ratoeira. Então, essa foi a minha escolha. A gente pediu pro Renatão, antes de entrar no cinema, ele gravar um áudio de quais eram as expectativas dele pra ver o filme, né, Renatão? É isso aí, gravar um pouquinho da minha tensão pré-ratoeira. Pré-ratoeira. Então, uma novidade agora da ratoeira, nós vamos gravar sempre um áudio antes. Nós vamos ouvir esse áudio do Renatão e depois o Renatão, na sequência, vai falar pra gente se a expectativa foi correspondida e o que ele achou desse filme, Como Eu Era Antes de Você. Fala, Rataria, beleza? Então, tô aqui dentro da sala de cinema, uns minutinhos antes de começar a minha sessão de Como Eu Era Antes de Você, pra cumprir a ratoeira de junho. É uma terça-feira à noite e a sala de cinema tava bem mais cheia do que eu esperava. Eu não tô vendo o filme logo na estreia, eu esperei um pouquinho, porque eu queria ver ele com a minha namorada, porque é o mês dos namorados e eu não queria ser aquele creepy, sabe? Que vai sozinho no cinema ver esse tipo de filme. Mas ela não pôde vir, então é exatamente isso que eu sou. Só tem casal aqui. Eu acho que essa é a sessão do cinema mais constrangedora da minha vida. Mas vamos lá, né? Faz parte do show. Vai começar aqui e vamos ver o que a Daenerys Targaryen apronta. Vamos lá, vamos pra Ratoeira de Junho. Cara, então, como vocês ouviram no áudio, eu acho que essa foi a minha experiência mais constrangedora dentro de uma sala de cinema. É esquisito, cara, porque eu queria chamar o menor... Eu tô contando só um pouquinho da minha experiência de ver esse filme, que eu acho que a ratoeira engloba tudo isso. Eu queria chamar o menos de atenção possível naquele cinema, até porque eu acho que eu era a única pessoa sozinha dentro daquela sala de cinema. O resto era todos casais e grupos de amigas. E eu lembro que eu cheguei no corredor e tava uma confusão de lugar. Eu acho que tinham pego o meu lugar. Aí eu, caraca, vou sentar nessa cadeira aqui da frente que eu acho que ninguém vai vir pra cá, né? Uma das primeiras fileiras. Aí eu fiquei sentado, sentaram duas meninas atrás de mim. Aí pediram pra ir pra aquele lugar, que era o lugar delas. Aí eu fui pro lugar da frente e fiquei, tipo, me escondendo. Chegaram mais pessoas e eu achei que eu tava no lugar deles. Eles sentaram na frente. Falei, meu Deus, gente, tem 600 lugares aqui. Lotado. É impossível que eu pegue todos os lugares. Tava lotado o cinema. É impossível que eu pegue todos os lugares que tenham pessoas. E começou a sessão. E assim, não é ruim. Não é ruim mesmo. Não é o meu filme. Assim, não é o meu tipo de filme. Não conversa comigo em nenhum momento. Mas eu não vou ser hipócrita de falar que o filme é ruim. O público dele, né, que é quem tava lá, adorou. Acertou em cheio eles. A galera ria de todas as piadas do filme. E eu que achei que o filme era mais dramático do que comédia, cara. É, mas aí que tá, é o que eu peguei do filme. Tipo assim, o filme ele tem uma parada, pra quem não sabe, eu vou contar só aqui a breve introdução do que é a história, que é uma jovem de 26 anos chamada Louise Clark, vivida pela nossa querida Emilia Clarke, filha da Tormenta, Daenerys Targaryen, que meio que cuida da família dela, é uma família grande, o pai dela tá desempregado, então ela meio que tenta ali a casa, a irmã dela tá saindo de casa, tem uma filha pequena, eu acho, ou um filho, não lembro, não importa. Quem se importa com isso? Aí ela consegue um emprego como cuidadora do William Trainor, vivido pelo Sam Claflin, do Hunger Games. Eu só vi os dois primeiros, desculpa, galera. É, do segundo em diante. Ah, então, pronto. Mais uma vez, quem se importa. E ele é um cara que sofreu um acidente de moto. Ele era um playboy bilionário que sofre um acidente de moto, fica tetraplégico. Perde, né, toda a vontade dele de viver. A família dele é uma família milionária, dá todo o suporte médico necessário e todo o carinho e apoio, mas ele ficou amargurado, normal pra esse tipo de caso, né? Ô, Renatão, essa história parece muito a do Intocáveis, cara. Sim, em totalmente. Francês. Tem muita gente que fala que esse filme é o Intocáveis, onde o casal se pega. Mas a história é parecidíssima. É parecidíssima. Então rola essa situação e dali eles vão se apaixonando. Apaixonando e tudo mais. O filme, assim, a história não é tão clichê como parece, mas o filme segue todos os clichês de histórias românticas. Uhum. É, quando você disse, eu achei que o filme ia ser mais dramático, é porque o filme é repleto de melodramas, só que ele tem um tom cômico em diversos momentos, assim como esses filmes costumam ter, para amenizar a desgraça que tá em volta dos protagonistas, né? Sempre tem um grande dramalhão e eles contornam tudo com comédia e momentos fofos e cômicos e tudo mais. Eu achei que os protagonistas têm uma química, sim. O filme se sustenta por causa deles e pelo carisma dos dois, especialmente da Emilia Clarke, cara. Sério, se você não gosta desse tipo de filme, assim como eu, é impossível ser esse filme você não ficar tipo, ó, que bonitinha essa personagem dela. Que fofinha, sabe? Porque ela é tipo uma garota desengonçada, sabe? Uma garota meio... Ela tem 26 anos e se veste como uma criança, age como uma criança, sabe? Ela é muito, muito viva, muito, muito alegre. E é totalmente o contraste do personagem dele, sabe? Então, tipo, o personagem dela é tão fofinha, tão bonitinha, que é impossível você não simpatizar com ela, sabe? E eu tava conversando com a minha namorada sobre esse filme, ela leu o livro, chorou de se acabar, e a gente tava tendo uma conversa sobre ele depois, e ela me explicou algumas coisas que ela falou e me ajudou muito a entender um pouco do que eles escolheram pro filme e até o porquê da personagem. O roteiro é escrito pela Jojo Moyer, que é a autora do livro. Então, eu não sei se isso que eu vou falar agora foi uma escolha dela, talvez seja, porque ela é roteirista. Ela ocultou isso do filme, porque vai ver que ela se arrependeu de colocar isso no livro. Eu acho que é um tema muito forte para ser abordado no filme, já que seria uma construção diferente. Eu fiquei sabendo que no livro ela é abusada sexualmente por diversos caras de uma vez só. E é por isso que ela se veste daquele jeito infantil, age daquele jeito, que é a maneira dela de se mostrar menos atrativa ao máximo para as outras pessoas, entendeu? Ela, meio que a maneira dela de se proteger, se esconder e se proteger para esse tipo de coisa acontecer. Então, tipo, acho que a personagem dela no filme vai para um caminho totalmente diferente, sabe? Ela tem esse jeito por ser uma garota com muita vida, e isso é o contraste que faltava na vida dele. O filme, ele é dirigido pela Tia Shamrock, e ela utiliza bem os estilos cinematográficos desse gênero de comédia romântica, de dramas românticos. São belas paisagens, é um filme com uma fotografia... Assim, não é que a câmera é bem colocada, a iluminação bonita, eu não sei o que lá. Não, o filme não se importa tanto com isso, é tudo muito ok nesse quesito, mas são belos lugares. É, os personagens secundários, cada um tem seu momento, mas todos estão ali, não comprometem. É, o Charles Dance, que todo mundo conhece como o Tywin Lannister do Game of Thrones, também tá lá. Ele tem uma cena que exige mais dele, ele não compromete muito. Um cara que eu não esperava estar no filme, o Matthew Lewis, quem gosta de Harry Potter, ele era o Neville do Harry Potter. Ele tá lá, ele é o Patrick. Ele é como se fosse um alívio cômico mesmo no filme. Mas é difícil você apontar um alívio cômico num filme que atira pra todos os lados no sentido de humor. Não foi uma experiência tão ruim, né, Ratoeira? Não, assim. Não, nem um pouco. Não foi uma experiência. Pô, Renatão, eu só te botei em coisa boa, hein, Renatão? Ah, não. Quem foi que botou no Zoolander? Você, foi o Maguinho. Fui eu, pô. Foi uma merda. Mas você ia ver de qualquer você jeito. Você ama a franquia, pô. Achei pô, que. Mas mesmo assim, é uma merda. Por isso que eu tô com medo do Maguinho hoje. Mas olha só. Os divergentes todos. Mas, ó, galera, no geral, recomendo o filme pra casais apaixonados. Pra quem gosta do gênero, vale a pena. Quem gosta do gênero, vale a pena. Não é um filme que compromete. Ele não, não é tão clichêzão como parece. Ele mostra uma mensagem de que o amor muda as pessoas. E... Ih, perdi a palavra pra falar. Perdi a mensagem. Quem se importa também? Quem se importa? Rapidinho, ô Renatão. O Maguinho é uma pessoa estranha, né, cara? Porque ele, assim, não satisfeito só de ir na ratoeira dele, ele vai na ratoeira dos outros também. Que prazer mórbido é esse de ir na ratoeira dos outros, né? Me diz. Ah, cara, é porque é o seguinte, eu gostei muito dos Intocáveis. Muito. E não, os Intocáveis, vi... não. Intocáveis. Os Intocáveis, intocáveis desculpa, é o do Brian De Palma. Eu gostei muito de Intocáveis. Quando eu vi o trailer, eu falei, cara, impressão minha, essa porra tá muito parecida. Vamos ver o que vai dar. Eu entrei da mesma forma que eu saí. Tá? Sem sentir nada. Emocionou em nada. É, não me emocionou. E olha que eu, gente, cara, amigo ouvinte, eu choro jogando videogame. É. Sabe? Então, assim, pra me emocionar não precisa de muita coisa. Não, pra mim não teve química alguma, entendeu? Recomendo apenas para os casais. Eu acho que é isso. O Renatão gosta do gênero mesmo. Sustentou toda a crítica de uma forma muito boa e concordo com ele em quase tudo. Então tá aí, ó, duas opiniões diferentes do mesmo filme, né? Se você viu algum desses filmes e não concordou com a gente, ou se concordou com a gente, manda um e-mail pra gente no ratoscast@gmail.com, comenta também, qualquer um desses filmes, né? Inclusive esse da Ratoeira. E a gente tá esperando também, caso você queira mandar pra gente uma dica de Ratoeira pra gente usar durante o mês também. A partir de agora, o Maguinho vai anunciar qual vai ser a Ratoeira do mês de julho, que é exatamente pra mim, eu estou curioso. E Maguinho, você tem a palavra para fazer seu anúncio. Como a gente fala, a ratoeira é uma grande brincadeira, né? E que a gente... Pro espectador, faz, né, Maguinho? É, exatamente. É pra eles, né? E exatamente assim. É só... Pra gente já virou um terror psicológico. Mas assim, eu acho que a ideia é essa que nós comentamos. São filmes relevantes, a gente não vai escolher filmes que estão em uma sala, filmes que não têm uma relevância cinematográfica para o grande público. E eu também, eu passei alguns dias pensando em dois filmes pra indicar, que na minha opinião, um não vai conversar com o nosso caro Marcelo, e o outro vai conversar de uma forma diferente, entendeu? É... O filme que eu estou na dúvida para o nosso caro Marcelo é A Era do Gelo, o Big Ben. Nossa. E o outro filme é A Última Premonição. Nossa! Merda! Então, assim, o primeiro por quê? A Era do Gelo é um filme que, na minha opinião, desde o segundo eu já não acompanho e virou uma galhofa atrás da outra. É um filme que não acrescenta nada. E A Última Premonição, a gente tá com uma onda de muitos filmes de terror interessantes e esse parece que vai ser um daqueles filmes bem genéricos. Tu falou dois filmes esquecíveis aí. Cara, eu vi o trailer desse filme no cinema esse fim de semana e é muito ruim, cara. É, então. Eu vi o trailer também e falei, cara, que coisa genérica e sem conteúdo, sem fundamento. Então, assim, Marcelo, baseado nesses dois filmes, cara, eu acho que eu vou estar escolhendo pra você. A última premonição. Isso. Porque eu acho que a Era do Gelo, cara, vai ser pior. Vai ter muita criançada, você vai se irritar, entendeu? Você vai ficar puto. Pô, isso é bom. É, mas eu, cara, mas eu acho que, sei lá, eu acho. Eu quero ver o Marcelinho puto xingando crianças no cinema. Que a Última Premonição, ele vai ver como também filmes de terror desse quilate, eu acho que pra você ver no cinema é muito ruim também, porque a galera vai galhofada, nego zoando e falando alto. Então são duas experiências de sensações diferentes, mas que no final vai dar a mesma coisa, de você não prestar atenção e se irritar com o público. E é isso, Marcelo, faça bom proveito. A Última Premonição, de Kevin Grotet. Vamos lá, então a escolha do Maguinho é A Última Premonição, Visions, no original. É. Visions. Faça bom proveito, Marcelo. Estreia dia 14, é a minha bomba. Uma parte minha tá com medo que fosse Caça-Fantasmas. Estou seguindo a minha campanha, aliás. Hashtag ignore um blockbuster. E esse mês, Caça-Fantasmas tá lá no meu hashtag. É, porque você viu Independence Day, né? Então você ainda vai ter que ignorar algum. Pois é. Pois não, eu acho que vai ser uma bosta, mas eu vou assistir o Caça-Fantasmas. Eu acho que você tem que ficar feliz. Certeza, que ele escolheu Carrossel 2. Que não, mas é o quê? Como a gente falou. Carrossel 2. Nossa. É, eu não ia fazer isso, porque a relevância que esse filme tem não... Entendeu? Não é, tem que nem eu te botar no filme da Katherine Heigl. Não dá. Não tem fundamento algum. Olha só, mais alguma coisa vocês querem falar dos filmes desse mês? Fizemos um bom apanhado, né? Bastante filme. Graças a Deus, mês de junho. É, verdade. Sobrevivendo. Mês longo. Mês de julho também será um mês longo, mas o meu filme, a minha maior expectativa desse ano estreia em julho. Tô louco pra ver esse filme. Ah, Jason Bourne, né? Jason Bourne. É, rapaz. Então, mês que vem a gente fala, né? Se valeu a pena ou não. Sim, eu tô com os dois caras legais. Eu acho que é o filme que eu tô mais aguardando. Também. Pô, tem a Lenda de Tarzan, que deve ser maravilhoso. Imperdível. Porra, olha só, queria agradecer a presença de vocês dois, principalmente porque esse mês vocês fizeram a lição de casa. Vocês estão os dois de parabéns. Vou começar com o Renatão. Renatão, muito obrigado pela ratoeira, você ter ido de peito aberto, sozinho, mas de peito aberto. Fico feliz que não foi tão dolorosa. Quase foi notado na sala, né, Renato? Pois é. Fico feliz que não foi tão dolorosa como a minha vai ser no mês que vem. Aproveite aqui, deixe o seu recado e os seus abraços. Eu que agradeço a você pelo convite, pela ratoeira. Sempre um prazer estar participando do cast. Queria deixar aqui meus contatos, Facebook e Instagram, / Renan Maciel com 2 L's. E o Facebook da minha produtora, que é a Roleplay Produções. Só entrar em contato lá com a gente, procurar para saber informações dos nossos próximos eventos. A gente está terminando agora a temporada Game of Thrones, que foi animal, a gente lotou o calabouço. Aguardem um cast de Game of Thrones aqui sobre essa temporada. Olha, primeira mão, hein? E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tudo bem, Maguinho? Ah, agradecer também, né? Sempre um prazer muito grande. Caso queiram falar comigo, na minha rede social do Facebook, Marcelo Pereira, nas redes sociais do Bar Calabouço. Como eu sempre falo, continuem indo ao cinema e bons filmes a todos vocês e até a próxima. Muito bem, agradecendo mais uma vez a presença de vocês dois. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcpreste. Ratoscast, mais uma vez agradeço a sua companhia, um abraço e câmbio final. Ah, que beleza!